vivo menos, menos estressado. Eu bebi, vivo menos, menos preocupado. Eu bebi, se não consegue entender, deixa beber. Seu guarda, por favor, não precisa aprender. Eu sou trabalhador, não fiz mal pra você. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu beber. Pingo se cachaceiro, não precisa dizer. Não é vício que eu tenho, só bebo por beber. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu beber. Eu bebo e vivo mesmo, menos estressado. Eu bebo e vivo mesmo, menos preocupado. Eu bebo e se não consegue entender, deixa eu beber. Eu bebo e vivo mesmo, menos estressado. Eu bebo e vivo mesmo, menos preocupado. Eu bebo e se não consegue entender, deixa eu beber. Não precisa aprender. Eu sou trabalhador, não fiz mal pra você. Ah, pelo amor de Deus, ah, pelo amor de Deus, deixa eu beber. Pingo se cachaceiro, não precisa dizer. Não é isso que eu tenho, só bebo por beber. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu beber. Eu bebo e vivo mesmo, menos estressado. Eu bebo e vivo mesmo, menos preocupado. Eu bebo e se não consegue entender, deixa eu beber. Eu bebo e vivo menos, menos estressado. Eu bebo e vivo menos, menos preocupado. Eu bebo e se não consegue entender, deixa eu beber. Só vocês, vai! Eu bebo e vivo menos. Eu bebo e vivo menos. Eu bebo e se não consegue entender, vocês. Eu bebo e vivo menos, menos estressado. Eu bebo e vivo menos, menos preocupado. Eu bebo e se não consegue entender, deixa eu beber. Eu bebo e vivo menos, menos estressado. Eu bebo e vivo menos, menos preocupado. Eu bebo e se não consegue entender, deixa eu beber.